Primeiramente um bom dia pra nós. A selva de pedra, os leões são feroz. É um por dia, é o sol brilha. Vem colorir a América Latina, do Mar Caribenho ao sul da Argentina. Milhões trafegando feito formiga, no céu águia linda, azul e branca. O demônio no trono da Casa Branca. Beco, viela, morro, favela, indústria e miséria em cores na tela. Quebrada, chacina, polícia, perícia, pobre e preto só vira estatística. Capão Redondo, Afeganistão, Rocinha, Iraque, tanto faijão. Não passa de fome em reunião da ONU. Tráfico humano, descaso, abandono, chuchalização, geração, malhação. Aqui é o contraponto em forma de canção. O pior ladrão é o ladrão de esperança. Face da morte cantando a mudança. Hermanos, hermanas, hermanos, dadas marchando la espalda de Bolívar, caminando. Libertadores de la América somos Pancho Villa Zapata, que es un líder pa' amar en libertad. Hay los latinoamericanos cantando y luchando. Latino-americano, sem dinheiro no banco, herdeiro não sou, só mais um do interior. Sem parentes importantes, estilo Belchior, aliado G, nem melhor ou pior. Criança pobre sem play center, Hopi Hari, realidade dura, rara oportunidade. Rolê com a mamãe, só doente, vai ao médico. Na esquina, alegria, coque um kibe no boteco. Toca Nova York, Gaza, Sibéria, Quebec, é Pequim, a desigualdade impera. Criança olha a vitrine, a mãe arrasta pela mão. Prioridade zero é arroz com feijão. Diferente Wall Street ou Miami Beach, castelos medievais onde se hospeda elite. Menina ocasião, lagosta, salmão, o francês boa safra completa sugestão. Um brinde aos senhores das armas da guerra. Globalização vai destruindo a terra. Genocídios bolados dentro do Pentágono. Alerta mundial, quem será o próximo alvo? Irmãos, irmãs, irmãos, dadas marchando la espalda de Bolívar, caminando. Libertadores de la América somos Pancho Villa Zapata, que es un líder pa' amar en libertad. Hay los latinoamericanos cantando. Quanto é que custa mesmo tal sonho americano, hein? Ganância imperialista é maior que o ser humano. Sob a alegação de exportar democracia, aviões covardes matam criancinhas. Explosões em Cabul, em Bagdá, xiitas, sunitas, Al-Qaeda, Hezbollah, Tutsi, Hutu, matança em Ruanda. Belgas, franceses, primeiro mundo banca. As veias abertas, mãe África sangrando. Há séculos o mundo inteiro amamentando. Quilombo de Palmares, um grito de liberdade ecoando até hoje por terra, céus e mares. Tanta opressão vai gerando reação. O crime se organiza em forma de facção. MST no campo, ocupação, produção. Na cidade o hip hop arrasta a multidão. Forças populares na América, ascensão. A ilha tá de pé, Cuba sim, antes não. Viva lá, revolução bolivariana em curso. Aqui é FDM, é contundência, não de SUS. Hermanos, hermanas, hermanos, dadas marchando lá espalhando.